Alpha, go Gold Omega Zero 6. Gol no 607, se autorizado chegada bom, se desce para 4.000 pés, QNH no 097. Autorizado bom, se para 4.000, com a 097. Muito bom dia, Gol no 75, qual hotel? Passa 190 para 170 restrito. Controle Aracaju, muito bom dia, Gol no 7 no 5. Controle Gol no 7 no 5. Gol no 7 no 5, autorizado de chegada a Bonf, desça para o mid de voo 050, redução para 250 mais. Já está no 250, autorizado para 50. Rio 5973, livre LS, reporte estabilizado. 7, reportará estabilizado 5973. Controle bom 804, estabilizado. Gol no 804, completo final, semi-torre, 18, decimal meio. 18.6, quanto é? Mentira. Bom dia, Gol 897, informação hotel. Bom dia, Gol no 897, autorizado chegada a Bonf, desce para o nível de voo 060. 060 na Bonf, 897. Geral 9970, autorizado chegada a Mari, desce para o nível de voo 050. Gol no 995, desce para 2000 pés, livre LS, aporte estabilizado. 2000, reportando a estabilizada de LS, 995. Salvador, bom dia, TAM 3507, informação hotel. Bom dia, TAM 3507, autorizado chegada a Bonfi, desça para o nível de voo 070, redução para 2509. 7, autorizada a Bonfi, desce 070, redução 250, TAM 3507. Está no localizador o Rio 5973. Rio 5973, complete final, chame torre, o noite decimal meio. Torre agora 186, 5973. Gol no 607, desce para 2000 pés, livre LS, a porta estabilizada. 2000, contar essa distância, 2000. Gol no 705, desce para 3000 pés, QNH 10, 17. 3000, 1017, 17, 15. Salve Salvador, bom dia, TAM 3171, informação Índia. Bom dia, 3171, informação Índia, correta? Aguarde só um minuto para sua cópia para Guarulhos, provável dial da British Jet. Ciente na escuta, o 3171, obrigado. Descend to level 050, I'm on arrival. 131 no 71, por gentileza, modifique agora para 121-10. 121-10, o 3171. Bom dia, Apsecargo 6570-790. Apsecargo 6570, bom dia, autorizado chegada a Mari, desço para o nível de voo 070, redução para 2509. Eu estou mantendo 2509. Estabilizado aí, LF, 995. Golo 995, complete sinal, semi-torre, 18, decimal 6. 18, aí, bom dia. Da Gol 1607, complete sinal, semi-torre, 18 decimal 6. 18-6, obrigado. Gol 975, desça para 2000 pés, livre LS, aporte estabilizado. 2000 pés, livre LS, reportará estabilizado no 75. Sideral 9970, desça para 3000 pés, que negou no 017. Vai cruzar 80 por 60, 18897, levou. Gol 1897, desce para 4000 pés, que negão no 017. 4017 no 897. 070, tá 3517. Tá 3517, desce para o nível de voo 050. 050, tá 3517. Diogo 1995. 1995, 118, meia dúzia, por gentileza. 72. 1897, redução para 1809. 1809, 1897. Drama 970, desça para 2000 pés, redução para 1809, livre LS, aporte estabilizado. 2180, aporte estabilizado, LS, general 970. Gol 997, desça para 3000 pés, retoração para sequenciamento, mantenha presente proa. Gente, 3000, vamos manter a proa na restauração 1897. Estabilizado, gol 975. Gol 975, complete sinal de semitorre, 18 decimal meia. 18,6, uma boa. American Line 980, descend to 4,000 feet, can 81017, reduce high speed for 180 knots. Okay, we'll slow down 80 knots and descend to 4,000 feet on 1017, American 980. Tá, 3507, redução para 2109. Ok. Sure. Mantenha nível de voo 350, TAM 3507. Confirma, mantendo 050, 3507. Afirmo, 050. TAM 3507, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 240. Seu limite é a magnética 120, Simbra. Tiro direita 240, magnético 120 para Índia Serra, TAM 3507. Gol 1897, curva esquerda, proa 140. Esquerda 140, 1897. Geral 9970, complete sinal de semitorre, 18 decimal meia. Confirmando 18,6? Afirmo, 118,6. Gol 897, desce para 2000 pés, livre LS, aporte estabilizado. 2000 é aporte estabilizado, 897. American Line 980, descend to 2,000 feet, clear the LS final report established. Descend to 2,000 feet, clear the ILS 10, we'll call you established, American 980. TAM 3507, desce para 3000 pés, QNH 1097. 3000 1097, TAM 3507. Localizador 897. Voo 1897, complexo sinal de semitorre, 118 decimal meia. 1876, 897. Se a cargo 6570, desce para 4000 pés, QNH 1097. 4000, com 17, abre a cargo 6570. TAM 3517, de correção, reduz a velocidade para 1809. Redução 1809, TAM 3517. Se a cargo 6570, redução para 2009. 209, redução. Vai passar o limite. Afirmativo. Novo limite, por gentileza. Zero nove zero de Simbra. 090 de Simbra, 3597. Apta cargo 6570, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para o 010. Esquerda 010, 6570. Stan 3597, curva à esquerda para o 130. Esquerda 130, 3597. Gentileza, o limite da proa para o 3597. Essa proa interceptar o localizador TAN 3597. Desce para 2000, país que negando 097. Para 2000, no 097, limite da proa, intercepta o localizador completo LS, TAN 3597. Bom dia. Desça para 2000, mantenha a proa até interceptar o curso do localizador. Chama estabilizado. Oxe, bom dia. Limite. Mantenha a proa até o curso. Chamará estabilizado. Tá 3597. APSA 6570. Desça para 2000 pés. Tem como limite o localizador? Está seguindo a aeronave da TAM. Afirmativo 2000, limitado lote. Salvador, bom dia, objeto 508. American 980 has intercepted localizer 10. American 982 on localizer, completing approach, check landing gear tower, frequency 1186 for landing instructions. Okay, it's no longer the 1186, is it the 11895, but it's currently 1186? We have here the frequency 1186 for landing, over. Okay. 3517, no localizador. 3517, reduza para aproximação, efetua check para bordo. Redução para aproximação, 3517. APSA 6570, para o localizador, a proa é a 080, 2000 pés e a altitude autorizada para descida, velocidade 180 nós. Chame estabilizado. Já estou com 180, vou chamar estabilizado. 135, 174 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo. Agradecemos a sua colaboração. Vamos checar o trem, chamar a torre, 1186, câmbio. Positivo, 186. Bom dia até a decolagem. Concepto com a gente. Braço. Submissão 570, de si, redução para velocidade de aproximação. Iniciando. Defeito localizado no momento, o 570. Positivo, completado e aliás. APSA 6570 está agora a 4 milhas para passagem sobre o marcador externo. Chame a torre na frequência 1186, câmbio. Obrigado, bom dia. Até já.